Glória a Deus eu cantarei, eu amo Jesus, ele é meu rei, o seu nome louvarei, e a sua voz escutarei. Às vezes esquecemos que a oração não é pedir tudo em vão, chegar a Deus com uma lista e querer tudo em vista. Olha só, eu quero uma bola, um batize e um robô, e aquele quarto grande no fim do corredor. Eu quero mais dinheiro e ter uma piscina e um tênis bem maneiro que nem o da Cristina. Eu quero que a Clarissa me deixe mais em paz, ou então que ela se mude e não a veja nunca mais. Quero uma bicicleta e sair pra passear. Opa, é hora do programa, já vai começar. Achei essa oraçãozinha meio errada. Eu também. Então, a oração não é só falar e falar, é reunir com Deus e com Ele conversar. Por isso a melhor maneira de orar é louvando o Senhor e depois escutar. Jesus, eu te amo de todo o coração. Seu nome vou louvar e cantar esta canção. Senhor, você já sabe tudo que eu quero. Você me dá o melhor, você sabe que é certo. Quero ser o seu amigo e crescer como você. Me ajude a ter amor em tudo que eu fizer. Posso continuar falando sem parar, mas vai Jesus, me fala, eu quero te escutar. Glória a Deus, eu cantarei. Eu amo Jesus, ele é meu rei. O seu nome louvarei. Sua voz escutarei. Cantem conosco. O seu nome louvarei. E a sua voz. E a sua voz.